de secreto, a casa do meu sonho, matriz do meu lugar, onde você poderia nadar. Sem lenda, sem venda, eu tentei te levar. Vamos fugir desse lugar, baby. Fugir desse lugar. Vamos fugir desse lugar, baby. Desse lugar. Vamos fugir desse lugar, baby. Desse lugar. Vamos fugir desse lugar, baby. Desse lugar. Vamos fugir desse lugar, baby. Me dê a mão e confie em mim. Eu quero te mostrar um mundo novo, só meu. Peço descrição, por mais de mil motivos, não por nada. Pouco possessivo, perdão. Algo que me orgulhe, para que eu mergulhe nesse corpo absurdo, nesse porto inseguro. Eu posso ser seu escudo no claro, no escuro, e é eterno enquanto dure. E através do muro e se molhar, e se o júri ter provas contra nós, tem além do horizonte, vida nova, outro ar. Vem, vem. Vamos fugir desse lugar, baby. Desse lugar, baby. Desse lugar, vamos fugir desse lugar, baby. Desse lugar, baby. Desse lugar, baby. Desse lugar, vamos fugir desse lugar, baby. Desse lugar, baby. Desse lugar, baby. Desse lugar, vamos fugir desse lugar, baby. Desse lugar, baby. Desse lugar, baby. Vamos fugir desse lugar, baby. Desse lugar, baby. Desse lugar, baby. Imaginário diz, larga de ser boba e vem ver o verso que eu te fiz. Lei, harmonia, o dia nascer feliz, baby. Abre seus braços, a gente faz um país, baby. Essa é a vida que eu quis, eu abracei com as 10. Exagerado a 180, eu vou jogar dos seus pés, baby. Vamos fugir desse lugar, baby. Voltar pra ser feliz, esse lugar, baby. Te proponho lugar. Mais e melhores dias de nossa vida. Desse lugar, baby. Acredito em ti. De cara com seu sexo, amei sabor do mel. Vou céu se crer. Estresse ou loucura, espécie de cura, esquece. Estou por mim, por um triz. Vou entre suas coxas, minha diretriz. Não há morro tão alto, vale tão fundo. Toda pressão, tudo. Foda-se o mundo, cão. Você no toque, eu com a Glock na mão. Já era, te fujo na serra. Eu fujo a Vera, eu fui. Fundo na ideia, eu bolo a vela, eu fumo. O norte é meu rumo, a noite eu não erro. Os federais dão um zoom na 381 berra. Onde o amanhecer é lindo, cultuar São Senhor aos dias de domingo. Acordar, o som das catedrais, o cheiro de café. Jamais olhar pra outra mulher. Vem ver, vamos fugir desse lugar.